o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. É isso, em comemoração ao mês de aniversário do Classic Rocks. Um aninho já, cara. Um aninho já. A gente já tá encaminhando, já não tá engatinhando, não. Já tá andando, tá? Com as próprias pernas. E põe pernas nisso aí. E hoje, especial do Kiss, cara. Semana passada foi do Led Zeppelin. É, o Marquinhos disse que bombou, eu não pude ver. É, tô sem computador em casa. É isso mesmo. Sem computador, tô... Out of line. Não online, não. Out of line. É, mas... Led Zeppelin, é o que eu falei pra ele, o nome já diz tudo, Led Zeppelin. Já teve do Black Sabbath, já teve também do AC/DC, e agora a gente vai pro quarto especial, cara, que é o Kiss. E o último, a gente pode falar agora, né, Marquinhos? O último vai ser do Ozzy Osbourne, cara. A gente teve o especial do Black Sabbath e a gente vai fechar com Ozzy Osbourne, ele que pra mim é o homem que praticamente ele, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Wards inventaram o rock pesado. É o heavy metal. Tá, eles praticamente inventaram isso, porque o som do Black Sabbath é super pesado. Mas, tá, a gente deixou pro final. E com um detalhe, a gente vai contar algumas histórias que eu vivi falando aqui do Ozzy, né? As histórias do Ozzy. Eu vou separar algumas, tá? Vou separar algumas super interessantes do Ozzy. E aí, durante a programação, a gente vai contar pra vocês a história desse maluco de... Como é que é o nome da cidade mesmo? Agora até esqueci o nome. É Birmingham. É o nome da cidade onde ele nasceu. Aliás, os quatro nasceram em Birmingham, lá na Inglaterra. É o que ele fala. As bandas, depois é aquele que chegou a criticar, dizendo que as bandas eram formadas agora tudo na base da internet. A banda dele, o Black Sabbath, surgiu entre amigos. Aquela coisa de amigos, não se reunindo, se conheceram, resolveram tocar. Ele botou anúncio no jornal, depois eu conto. Se eu não vou ficar contando, botou anúncio. Procure-se uma banda, tem um vocalista. Assim mesmo que era doce. Fala sério, mas deu no que deu, né, cara? Bom, mas hoje é o Kiss. Tá? O Kiss com Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley, formação original, depois foi mudando. Só sobraram, infelizmente, só o Gene Simmons e o Paul Stanley. São as vozes do Kiss, os dois cantam. E o Peter Criss, baterista, acho que faleceu, se eu não me engano, Ace Frehley saiu também, não sei, não me lembro. O Kiss, infelizmente, teve várias formações, mas a raiz ficou ali, tá? Continua bom. Você vai poder confirmar isso comigo hoje aqui. São, deixa eu ver aqui, ó, 30 músicas. 30 músicas no especial de hoje pra você, portanto, deixa eu calar minha boca. Vamos começar o especial do Kiss com o primeiro álbum. Aliás, só uma historinha. Eu conheci a banda, eu fui fazer um vestibular lá em São José dos Campos, vestibular pra engenharia, né? Nada a ver comigo, mas fui fazer lá em São José dos Campos. Aí entrei numa lojinha, eu sou assim, eu sempre fui rato de loja de disco. Eu entrava em todo motor, loja de disco eu entrava, ia lá, fuçava tudo. Eu entrei lá na loja, tô lá olhando o primeiro álbum assim, que eu tenho a cara dos quatro quadros pintados assim. Falei, caramba, cara, música nova dos Secos e Molhados, não pode ser. CD novo, LP novo dos Secos e Molhados. Bom, peguei pra ouvir. Era simplesmente o álbum do Kiss. Eu nem sabia quem era. Me amarrei logo de cara aí. Daí em diante, meu amigo, não deu outra coisa. A gente começa, ó, a primeira sequência tem 8 músicas. Tem Juice, Firehouse, Cold Jim, Strutter. Vamos começar com Juice. É o Kiss. Classic Rocks. We'll be right back.

you got nothing to lose. Thank you. Isso aí, meu amigo, Kiss, Let Me Go Rock and Roll. Olha, sabe o que eu gosto do Kiss? Que eles não fazem rock com frescura, cara, não é heavy metal, não tem classificação pro rock deles, é simplesmente rock and roll. É isso que eu gosto, não tem nada. E é bom demais, cara. Você ouviu aí, ó, Let Me Go Rock and Roll, Got to Choose, Hotter Than Hell, Nothing to Lose, Strutter, Cold Jim, Firehouse e Juice. Aliás, na época surgiu até um ano, todo mundo quer aquilo, o que dizer Kiss? Pra mim, Kiss é beijo, cara, e tinha aquela, o Paul Stanley tem a boca, tinha... Se pintava todo com a boca, todo com batom vermelho. Tinha uma cruz, uma estrela no olho. O outro tinha... Bom, e tinha esse logo do Kiss. Aí que o inventaram Kiss com as letras K-I-S-S. Knights, Knights at Satan's Service. Dizendo que era cavaleiros a serviço de Satã. Nada a ver, meu amigo. Eram simplesmente cantores de rock and roll. É, como dizia o Mick Jagger: What can a boy gonna do just to sing a rock and roll band? O que um rapaz pode fazer a não ser cantar numa banda de rock and roll? É isso aí, é rock and roll, meu amigo, tá bom? A gente vai pro break e volta, tem mais, cara. Não saia daí que você vai gostar. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, lembrando a você, mês de aniversário do Classic Rocks, cara. Um aninho de idade, um aninho de vida já. Por isso a gente tá fazendo especiais. E olha, a gente tem uma sorte tremenda, 5 sábados. Tá? Aliás, vocês deram uma sorte tremenda. 5 sábados, 5 especiais. Depois a gente volta ao nosso esquema novamente. Aí de vez em quando surgir uma oportunidade, a gente faz um especial de uma banda aqui, outra ali, pra não ficar uma coisa muito chata. Porque especial é uma coisa, se você não gosta da banda, você não vai ouvir, né? Tá? Tem esse detalhe agora. Dizer que não gosta de Kiss, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, vai ficar meio difícil, né? O cara vai gostar de quê? Bom, vamos dar mais uma sequência pra você do Kiss. Olha, cara, eu não vou dizer qual que é melhor, qual que é pior, porque não tem como. Você vai tirar suas próprias conclusões ouvindo essa banda que até hoje, aliás, já fiquei sabendo pela internet que ano que vem, em janeiro de 2012, sai mais um álbum do Kiss. Já tem um agora que foi em 2009, é Sonic Boom, 2009 ou 2010. A gente já toca aqui no Classic Rocks. Vai lançar mais um. Você vê, né? Aliás, a discografia do Kiss, eu me lembro que o cara da rádio, quando eu passei, o cara olhou e falou: nossa, essa banda trabalha, hein? Eu falei: trabalha. Abrei 321 discos. Tem de tudo que você imaginar. Inclusive dos 4. Nos anos 70 eles lançaram um disco solo do Paul Stanley, do Gene Simmons, Ace Frehley, Peter Criss. Agora, o que com um álbum de um baterista que ele vai fazer? Não sei, né, cara? O Ringo Starr tentou fazer aí, mas está até hoje tentando. O trocadilho foi horrível. Bom, vamos começar então com Come On and Love Me. É o Kiss. We'll be right back. the hips and told me that she'd let me. I took her hand, baby, this is what I said. I said, baby, baby, don't you hesitate, 'cause I just can't wait. Baby, won't you take me down on my knees? You can do what you please. Come on and love me. Looking every inch your lady. You're good looking and you're looking like you should be good. You were distant, now you're nearer. I can feel your face inside the mirror. The lights are out and I can feel you, baby, with my hand. So, baby, baby, don't you hesitate. I just can't wait. Baby, won't you take me down on my knees? You can do what you please. Come on and love me. Come on and love me. Come on and love me. Come on and love me. Baby, baby, don't you hesitate. I just can't wait. Baby, won't you take me down on my knees? You can do what you please. Come on and love me. Come on and love me. Come on and love me. Come on and love me. Come on and love me. Crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Maybe it's time for romance. Olha, cara, o Kiss é uma banda interessante, porque eu gosto mais deles ao vivo do que em estúdio. Olha que eu não gosto muito de álbuns ao vivo, não. Mas o Kiss ao vivo é uma loucura, cara. Eles conseguem botar uma energia no que eles fazem. Essa música Ladies Room, então, ao vivo, é uma loucura. Tá? E sem falar que ela é boa, né? Aliás, eu vou fazer um... Quando eu tiver uma oportunidade, mais pra frente um pouquinho, eu vou fazer um especial do Kiss ao vivo. São três, tem que... A live 1, 2, 3, e saiu 4 recentemente. Mas o 4 não é grande coisa, não. Os três primeiros são ótimos. O 2, então, é o meu preferido. Tá, você ouviu aí, ó. Ladies Room, Calling Dr. Love, Shout It Out Loud, King of the Nights and Words, Do You Love Me, Rock Bottom, Rock and Roll All Night, que é o clássico do Kiss. Eu tocava isso na boate do CC, meu amigo. É, Rock and Roll All Night, Party Every Day. Come On and Love Me. Foi a sequência completinha pra você. A gente vai pro break e volta. E não saia daí, eu volto já já. Hein? Mas eu tava falando pro Marquinhos aqui nos shows ao vivo do Kiss, o Gene Simmons exigia só duas coisinhas depois do show, né? Um comprimido de Viagra e duas garotas de programa. Não vou falar um termo mais baixo que não tem nada a ver. Duas garotas de programa, que também são garotos de programa mesmo. Ele exigia isso lá no camarim depois do show. O baterista queria biscoito com leite. Não, olha a diferença, olha a diferença. O Paul Stanley... Queria um baseadinho no capricho, já enroladinho na boa pra ele fumar, pra dar uma relaxada. Olha, aliás, o Paul Stanley, o Gene Simmons, o baixista e vocalista, fizeram até um programa com ele, tipo aquele que fizeram o The Osborne, filmando 24 horas pra ele da vida dele, mas não dá. Ele deu uma entrevista dizendo que já tinha traçado mais de 5 mil mulheres. Brincadeira, pra quem pede duas mulheres depois de um show, tá? O Marquinhos ainda falou assim, mas por que o Viagra? Mas, meu amigo, depois de um show de 2 horas de duração, o cara não vai fazer o show de cara, mas não vai mesmo, já vai doidão. Depois do show, então, já viu, né? A farra comia solta, não sei como é que o baterista dormia do outro lado, cara. E o outro baseadinho no capricho, já enrolado, prontinho pra fumar. Agora o guitarrista, não me lembro o que era. O guitarrista, acho que era aquela mardita daquela branca lá, ó. As carreirinhas pra ele lá, mas fazer o quê? Cada um com o seu cada um, né, meu cara? Tanto que se deu mal, infelizmente. Bom, mais uma sequência do Kiss pra você. Ó, tem Make Love, I Stole Your Love, Love Gun. Tem um monte de coisa boa. Aliás, tem até faixas do show que eu assisti lá em 82 e 83. Agora não tenho certeza, cara. Quando eu comecei a fazer meu programa de rock na Rádio Agulhas Negras, cara. É, eu e o Andrezinho. Nós fizemos uma excursão lá pro show do Kiss, cara. É, deu um problema danado, que teve gente lá na rádio que falava pros pais não deixarem ir, que só ia ter maconheiro, que não sei mais o que. Olha só que doideira, tá? Mas foi um sucesso, todo mundo curtiu, e até hoje eu tenho na cabeça aquele show e ninguém vai conseguir apagar isso, não. Vamos lá, então. Kiss ao vivo, não. Ao vivo a gente vai fechar com 3 músicas ao vivo pra você sentir o peso do Kiss. A gente começa com Make Love. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. just burn. Zé, na cara, esse é o Kiss, Burn, Bitch, Burn. Será que eu posso traduzir, Marquinhos? Mais ou menos. Queima! Não dá, não dá, cara. Você sabe o que é Bitch com I, né, meu amigo? B-I-C-H, né? Tem um B-E, B-E-A-C-H, que é o Bitch, que é praia. Agora, B-I-C-H é aquela, como se dizia na minha época, mulher da vida. Coisa pobre, mulher da vida. Tá? Então, queima! Vadia, vamos falar assim, vadia. Queima, vadia, queima. Agora eu não sei se é pra vadia queimar fogo ou se é pra ela queimar o... Aqui, como diz o Faustão, o cigarrinho do capeta. Não é mesmo? Mas tá aí, Burn, Beach Burn. É, ó, o Elton John gravou uma música nos anos 70 chamada The Beach is Back. Ué, agora eu não sei se era ele a vadia que ele falava que tá de volta, né? Não sei se era ele, né? The Beach is Back, eu não sei, lembro direitinho. Olha, teve Lick It Up aqui também. Tava falando pro Marquinhos que foi o primeiro álbum de 83, se eu não me engano, que eles gravaram sem as pinturas, sem as máscaras, sem nada. Eu não gostei, tá? Não achei legal. Gostei da música, mas não gostei da atitude deles. Tanto que eles voltaram a se apresentar pintados depois, não deu certo, tá? Foi Lick It Up, na sequência I Love It Loud, do álbum... É do álbum do mesmo nome, né? Não, é o álbum Creatures of the Night. E a primeira faixa aqui também foi... Não, não foi a primeira faixa, não. Creatures of the Night também rolou pra você. Love Gun, I Stole Your Love e Making Love. Legal, né? É isso aí. Por isso que eu gosto do Kiss. É um rock and roll sem frescura, não deixando de ser rock. Isso é super importante. E aí, lembrando, falavam que eles matavam pintinhos no palco. Pintinho. Você acha que uma banda vai se preocupar em arrumar pintinhos pra levar pra um palco? Pra quê? Pra matar os bichinhos lá no palco? Ah, para com isso, rapaz, tinha nada a ver. Foi na mesma época que foi falado que as iniciais Kiss era Knights of Saturn Service, Cavaleiros a Serviço de Satã. Nada disso, cara. Que palhaçada. Ele não tem o que fazer mesmo, né? Fazer o quê, né? Bom, olha, a gente vai pro break e eu volto com o último set de músicas pra você aqui do especial do Kiss, tá bom? Volto já. Classic Rocks. Aliás, esse negócio que a gente tava falando aqui de show ao vivo aqui, vocês vão ouvindo no especial do Ozzy, tem uma história interessante. Ele fez uma turnê junto com o Motley Crue. Cara, é como juntar a fome com a vontade de comer. Não é fome e vontade de comer, não. É como juntar duas porra loucas. O tempo certo é isso aí, né? Só deu. Nossa, foi quando ele cheirou uma carreira de formiga. Maluco. Você tá pensando o quê? Quando eu digo que o cara é doido, eu não tô inventando, cara. Eu tenho um livro aqui que conta a história dele. Vai sair o segundo volume. Vou até emprestar pro Marquinhos pra ele ver que eu não tô mentindo. Não, a turnê que ele fez junto com o Motley Crue é brincadeira. Então, na hora que ele entra no... Não, não vou contar. Vou deixar isso pro especial do Ozzy, tá? Você vai ficar morrendo de curiosidade, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Vai faltar tempo, cara. Não é brincadeira, não. Bom, vamos pra última sequência, então. Última sequência do especial do Kiss com King of the Mountain. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah! nobody's gonna change me, 'cause that's who I am. Ooh. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Oh yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Whoa. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Hey. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Classic Rocks. Waiting here to be. the secrets that you keep inside. No one leaves until the night is done. The amplifiers start to hum. The carnival has just begun. The show! I want you. Pois é, se não foi, fica sendo, como eu tava falando aqui com o Marquinhos. Pois é, a gente fechou aí, eu acho que foi ao vivo esse I Want You, cara. Não tenho certeza, não. Olha só, I Want You, What New, olha, God of Thunder, é outro clássico do Kiss também, Dirty Woman, olha só, Psycho Circles, rolou também Crazy Crazy Nights e King of the Mountain. Bom, chegamos ao final então do especial do Kiss, tá? Foi uma delícia, foi bom demais, eu gosto, espero que vocês tenham gostado, tá? Você que não conhecia o Kiss, bom, você podia conhecer algumas músicas, agora você conheceu praticamente um pouquinho de cada álbum deles, porque eu toquei todos os álbuns, tá? E como eu prometi, ainda vou fazer um especial do Kiss ao vivo, como é o do Ozzy, esqueci de avisar, o especial do Ozzy é ao vivo. Ao vivo, 2 horas de Ozzy ao vivo. Cara, pra mim, ó, fica do meu lado lá na minha cama, o DVD é Live in Louds. Não vai ser só do Live in Louds que eu fiz, não. Eu misturei o Live in Louds e Live at Budokan. Budokan no Japão. Todo grande artista mundial já tocou lá no Budokan no Japão, tá? Inclusive eu tenho o Eric Clapton do Japão ao vivo, Live at Budokan, que é simplesmente uau, como diz o outro. Mas tudo bem. Olha, especial ao vivo do Ozzy Osbourne na semana que vem. E não perca histórias incríveis desse maluco. Pra mim ele é um maluco. Se a gente tem um maluco beleza, que era o Raul Seixas, ele é um maluco, nem sei se não é. Não tem termo pra dizer isso aqui. Já tava contando algumas histórias pro Marquinhos aqui, ele já tá rindo sem parar. Mas ó, realmente o cara, eu não sei se ele era. Ele fazia as loucuras dele com tanta naturalidade. Ô Marquinhos, pode contar uma só? Uma só, depois eu repito semana que vem, gente. Na boa. Eu acho que eu já contei essa aqui. Quando no começo que eles estavam tocando era a banda Earth, quer dizer, Terra. Era o nome da banda deles. E eles não tinham dinheiro, cara. Então o que eles faziam? O Ozzy contando a história. O bonito da turma era o Tony Iommi. Era o guitarrista e líder. Ele fundou o Black Sabbath. Então o que fazia? O Tony Iommi arrumava uma vagabunda, levava pro quarto, enquanto ele tava fazendo o que tinha que fazer em cima da cama. O Ozzy entrava de quatro no chão, arrastando no chão, ia lá onde tava a bolsa da mulher, catava o dinheiro da vagabunda e ia embora. Agora você tenta imaginar a cena. Tony Iommi transando com a mulher, o Ozzy entrando no chão, agachado, se arrastando, chegando perto da cama pra pegar a bolsa da mulher e roubar. Olha que coisa, cara. Não, essa é uma das histórias, sabe? Brincadeira, cara. Mas semana que vem você vai conferir essa e muitas outras histórias aqui, o especial do Ozzy Osbourne, esse maluco que realmente, graças a Deus, continua fazendo música. E vem aí um álbum de inéditas do Black Sabbath com a formação original, cara. Já tô adiantando pra vocês, assim que sair na internet eu vou baixar e vou trazer pra vocês com exclusividade, tá bom? A filha dele, a Kelly Osbourne, deu a entender isso. Eles estão escondendo toda a imprensa, mas teve uma premiação que o Ozzy ganhou lá. Ele lançou, esse livro dele foi best-seller, cara. Tanto que já saiu o segundo. Eu já encomendei pra mim, via internet, o segundo. Cara, se o segundo for metade do primeiro, já tá bom, tá? Você nunca tentou, né? Cheirar 3 quilos de cocaína pra polícia não pegar o flagrante, né? Sou idiota, pode pensar em fazer uma coisa dessa. Não, deixa quieto, senão eu vou acabar falando demais aqui. Semana que vem você pode conferir comigo aqui. Você vai adorar, eu tenho certeza. Sem falar que o Ozzy cantando, meu amigo, é outro papo. Pena que você não tá vendo. Como eu disse, aqui eu tenho Live Louds. Fica da minha mesinha de cabeceira do lado da minha cama. Quando eu não tô legal, tô meio de baixo astral, eu ponho pra ver. É o DVD do show. Cara, tenta ver o DVD do Live Louds. Tá, do Ozzy, de 92 ou 93. Depois você me diz. Depois você vai me dizer por quê. Você vê um maluco no palco se arranhando, rasgando a roupa, passando o corpo dele todo arranhado, porque ele mesmo passava a unha no corpo. Ia rasgando tudo. Bom, deixa quieto. Essas histórias eu conto semana que vem. Gente, ó, sabadão, já sabe como é que é. Se for dirigir, não beba. Chame aquele mané, aquele penteiro do seu cunhado. Isso. Chama ele pra dirigir no final da noite. Valeu.